8866, bom dia, aciona identificação, chegada na área autorizada, esse é para o nível de voo 050, altímetro no 016. Oi, TAP 3866. 5.000, está 3.896. Sim, restrições, está 3.896, desce para 2.000 pés, altímetro no 0.96. Autorizado a sinal do procedimento ILS X-Ray, pista no 0, chama estabilizado. Tem restrições, está 2.000, vai chamar estabilizado, obrigado. 3896 está estabilizado. 3896, completa final, chame torre, frequência 98, decimal 95. 14-1895, muito obrigado. A torre, bom dia, tá 3-8-1-6. 3-8-1-6, autorizado pouso, pistola 0, vento 140-0-7-9. Livre pouso, obrigado. Solo aos 48, solo Salvador, 1-2-1, decimal 1. 1-2-1-8, para 8. 1-2-1, decimal 1. 1, obrigado. Santo, 3816. Juliette, aqui foi Juliette, portão 612, 3816. Juliette, 612, portão, bora, bom dia. São Romeu, Romeu Bravo Oscar, questiona identificação, chegada à mão autorizada, voando Piratamã, desça até o nível de voo 190, altímetro 096. Reporte passando o nível de voo 150. Se tiver condição de interceptar e completar o final do procedimento, está autorizado. Bravo Oscar, descida a critério até o nível de voo 080, tem serviço radar encerrado, agora 5 milhas noroeste de Salvador, chame quando é 40 milhas afastadas. Alô, Bravo Oscar, está 4 milhas no oeste agora, contato radar, descida autorizada até 2.000 pés, sem restrições, altímetro da 0.6, autorizado ao final do procedimento LS, XRI, pista no zero, estamos estabilizados. Delta, dona Romeu Bravota, estabilizado. Romeu Bravota, minha frota final, chame torre frequente no 98-95. 895, bom serviço, Romeu Bravota. É. Estado, Visual com campo, solicitando a presente, embaixo pela direita, cabeceira na 7. Gente, o meu Bravo Oscar, cancelado aos 19. Teve a esquerda, base pela direita, final da 17, reporte estabilizado. Gente, Oscar. Bravo Oscar, confirma o impacto 5. Andada, era está. Capitão Nacional, baixar travado, Romeu Bravota, cabeceira 17. Cliente, livre pouso no 7, cantor 4-0 de alto metro de demais. Passa. Deixa eu estacionar a frequência ali da galera está. dia, Arcos Luna 0, Taubaté, nível de voo 360. Decola sistema 0, primeira curva à direita, saída da Elza da Montima. Decola confirmando o código 5001 e controle de saída 120280. Chama pronto, pushback, acionamento, portão 07.